O governo espanhol declarou a intenção de solicitar ajuda financeira para o resgate de seus bancos. Portugal, Irlanda e Grécia já fizeram este mesmo pedido como uma forma de combater a crise na Europa. Para que nós possamos compreender melhor que tipos de impactos podem ser gerados através dessa decisão do governo espanhol, nós conversamos agora na Band News FM com o professor de Economia da PUC de São Paulo, José Nicolau Pompeu. Tudo bem, professor? Tudo bem. Tudo bem, professor. Essa decisão do governo espanhol está acontecendo depois que a agência de classificação de risco, Fitch, rebaixou a nota da dívida do governo espanhol em 3 níveis. Em que medida esse rebaixamento pode ter impactado na decisão do governo espanhol? Na realidade, os bancos espanhóis precisam ser recapitalizados. Os bancos europeus têm uma exposição de crédito de 1,5 trilhões, aproximadamente, de euros nos países Grécia, Irlanda, Itália, Portugal e Espanha. O grande problema que a Espanha acabou pedindo auxílio ao FMI é que houve uma quebra de um banco, que é o Bankia, é um banco espanhol, grande banco espanhol, quarto banco da Espanha, com perdas de 19 bilhões de euros. Por outro lado, no ano de 2012, somente no ano de 2012, foram enviados para fora da Espanha 100 bilhões de euros. Somente em março, desses 100 bilhões, saíram 66,2 bilhões de euros. É evidente que o governo espanhol ficou numa situação muito difícil de insolvência e foi obrigado a pedir auxílio ao FMI. Agora, que tipo de impacto esse pedido de resgate do governo espanhol pode gerar na zona do euro? Bom, primeira situação é a seguinte: esse auxílio do FMI vai ser apoiado, evidentemente, pelo Banco Central Europeu. E o Banco Central também poderá ajudar a Espanha, porque não se sabe o tamanho do buraco da Espanha. E o grande problema não é só a Espanha, é o que virá depois da Espanha. Bom, o problema é qual é o impacto na zona do euro. O euro não vai acabar, é impossível acabar o euro. Mas o impacto vai ser no comércio internacional. Vai haver uma retração maior no comércio internacional, vai aumentar mais o desemprego, porque esse dinheiro é para recapitalizar os bancos e não para relançar a economia, ou seja, o processo de acumulação, ou seja, o crescimento da produção das indústrias. Isso vai impactar o comércio internacional e deverá impactar o Brasil também. Nós estamos conversando aqui na Band News FM com o professor de Economia da PUC de São Paulo, José Nicolau Pompeu. Professor, em que medida isso pode impactar o Brasil e outros países emergentes? Primeiro, a medida vai impactar a Espanha. Vai haver uma queda maior do PIB na Espanha e alguns países com dificuldades na Europa, como Portugal e assim por diante. Segundo, o Brasil, com todos essas medidas de tentativa de reaquecimento da economia, de injeção de recursos e liquidez na economia por parte do governo, como redução dos impostos, redução do depósito compulsório dos bancos, redução da taxa de juros por parte do Banco Central. Quer dizer, todas essas medidas, não se sabe se elas serão suficientes para recuperar a economia brasileira, ou seja, relançar a economia brasileira, que estava nesse primeiro quadrimestre travada. O problema é evitar, nesse momento, o desemprego no Brasil. Mas o PIB brasileiro deverá crescer seguramente abaixo de 3% esse ano. Em relação à Espanha, essa concessão de auxílio por parte do Eurogrupo pode, por exemplo, gerar mais medidas de austeridade para a população espanhola? Nós sabemos que essa medida é para recapitalização dos bancos, como eu disse, e não para investimento produtivo, no sistema produtivo, nas indústrias. Então, não só vai gerar mais austeridade, como poderá gerar mais desemprego na Espanha, porque não se sabe o tamanho do buraco da Espanha. Ninguém tem noção, porque não é só o Bankia que tem dificuldade. Os bancos espanhóis, em geral, estão com dificuldade, todos eles. Mesmo porque eles não emprestaram só para indústrias locais. Emprestaram também para a Grécia, emprestaram também para Portugal, para a Irlanda, para a Itália. Ou seja, a exposição dos bancos europeus, aí inclui-se os bancos espanhóis, é de 1,5 trilhões de euros. Então, 100 bilhões de reais, que é o que está se falando, ou seja, 40 bilhões de euros, que é a recapitalização, não se sabe se é suficiente. Acreditamos que o buraco é maior, que haverá mais turbulências no mercado europeu e no comércio internacional. Na minha opinião, e alguns economistas, evidentemente, a crise deverá se agravar na Europa, com consequências na China, que exporta para a Europa, e, por tabela, consequências no Brasil, que exporta tanto para a Europa quanto para a China. Então, nós também sofreremos, ou seja, haverá uma desaceleração recuperação na economia internacional. É difícil de avaliar hoje se é no nível 2008 ou superior, mais violento que 2008 ou inferior. Ainda nós estamos em compasso de espera, em sintonia com o mercado para avaliar a consequência dessa crise que está se acelerando e vindo de uma maneira, na realidade, muito abrupta. Difícil de controlar. Tá certo, nós conversamos aqui na Band News FM com o professor de Economia da PUC de São Paulo, José Nicolau Pompeu, sobre este pedido formalizado do governo espanhol de ajuda internacional para os bancos do país. Professor, muito obrigada pela gentileza de atender a Band News FM. Obrigado a você e aos ouvintes da Band. Um abraço.